me beija, me abraça, me passa o café e me deseja boa sorte, que seja o que Deus quiser, porque eu tô indo pro trabalho com medo da morte. Nessas horas eu queria ter um carro forte pra poder sair de casa de cabeça erguida e não ser encontrado por uma bala perdida. Querida, eu sei que você me ama, mas agora não reclama, eu tenho que ir. Não se esqueça de botar as crianças debaixo da cama na hora de dormir. Fica longe da janela e não abre essa porta, não importa o motivo. Por favor, meu amor, eu não quero encontrar você morta se eu voltar pra casa vivo. Mas se eu não voltar, não precisa chorar, porque levar uma bala perdida hoje em dia é normal, bem mais comum do que morte natural. Nem dá mais capa de jornal. Tchau, se eu demorar, não precisa me esperar pra jantar e pode começar a rezar. Pra variar, estamos em guerra. Chuva é pra se molhar, quem brinca com fogo pode se queimar. Mas eu não quero ser mais um nas estatísticas, não quero que o meu corpo vire atração turística. Ensanguentado, vítima de um crime, sei culpado, encaminhado pra um exame de balística. Todo dia morrem dois ou três, eu só quero saber quando vai ser a minha vez. Onde será? No circo, na praia, no supermercado, na mesa do bar ou na fila do banco, no trem da central, no ponto de ônibus, parado no sinal ou assistindo TV na segurança do lar. Onde será que uma bala perdida vai me achar? Se eu pudesse escolher, eu morreria dormindo, sem sentir muita dor. Eu sei que eu ainda sou muito novo pra morrer, mas outro dia esse desejo quase se realizou. Uma bala de fuzil se perdeu no tiroteio e veio parar no meio do meu travesseiro. Só não me acertou em cheio, porque eu tava com prisão de ventre no banheiro. Atualmente eu já me deito esperando o pior, e pra facilitar eu já durmo de paletó. Meu caixão também tá pronto, atrás da porta, enrolado com a bandeira do Brasil. E quando eu sonho com o futuro eu acordo inseguro, escutando mais um tiro de fuzil. Uma defesa, a maioria ainda nem percebeu. Vocês estão muito mais perdidos.